Um, dois, um, dois, ninguém se mexe, mas ao alto. Viemos pra levar a sua mente no assalto. Guarda Fox Woods, mando de atitude. Três cabeças, um só destino e o sistema não ilude. Mas pior é jogador que te atormenta. Doença que está sala feito crack na massa cinzenta. Vamos a droga, te segura pelos paros sanguíneos. Te faz celular que acelera o seu raciocínio. Vou penetrar nos seus polos e tressalhar seus miolos. A dor que trinca os ossos, te transforma em troços. Sou a criança de colo que tentaram matar. Na mira desse caçador, não é como escapar. Três cabeças, um destino. Digo que não foi por acaso que Deus uniu nossos caminhos. Três cabeças.